601, quanto era? Pronto para ligar. Linhares decolar da 10, vento de 150 graus, 069. Estimativo, ingressa a linha e decola o voo 1601. Está 10, 138, 94. Cidade Baixa é o 500 pés, decola, sai no corredor Axé Caixa Prego, frequência do controle 119 decimal 8 e o código transponder será o código 0117. Vai ficar um desvio à direita, aceitar informações após a operadora. Gente, após o término de desvio, 3894. Portará 3894. Sente o relacionamento táxi da colagem, estou indo no outro nesse momento. Diversionamento semitáxi, são meu. Está iniciando o voo no mês, não? Sente. Aprovando Duna, TAM 3894. 3894, livre Duna, reporte, estabilizado, sinal ILS. Será estabilizado, TAM 3894. Luiz 01, decolado aos 23, chame 1935, 198, corrigindo. 198, gol 1601. Muito boa tarde, o Gol no 601. Gol no 601, contato radar na decolagem, subnível de voo 380, saída da El Leda Pidev. Bem, Matilda, né? Da El Leda Pidev até o 380, tem restrição o Gol no 601. Guardião 07, controle. Prossiga. Sua transmissão foi intercortada, pode repetir? Tá ok, estamos com a intenção de abandonar aqui o setor norte e prosseguir para Salvador, 500 pés. Torre agora, 118, meia dúzia, guardião 07. 07. Prossiga. Chame na aproximação final para o GRAE. Vento 150 graus, 069, guardião 07. Mike Gillette Romeu, chame na interseção para ingressos. Juliette Romeu, linha de parada, Dona 7. A livre ingresso e decolagem, vento 160 graus, 059. Livre, decolando, Dona 7, Romeu. Tá fora. Mike Juliette Romeu, decolado aos 26. Mantenha a proa até atingir o litoral, chame o controle 198. Eu mantenho a proa até o litoral sul e chamar o controle 1980. Mike Juliette Romeu. Prossiga. Para o Grael. Ok, avistado, vento no 60 graus, 059, chame no solo, Guardião 07. Cidade de Baixa, Ceará. Gente, então vai seguir corredor Axé, depois ingressando no corredor Bonfim? Negativo, se autorizada a partir do parque de Pituaçu por uma direta para a Cidade Baixa, agradeço. No momento nós temos uma aeronave ingressando na posição duna, não será permitido. O senhor pode seguir pelo litoral sul. E assim que livrar o tráfego vai ser autorizado, mas a princípio mantém o litoral sul Mike Juliette Romeu. Ok, sem problemas, Romeu. Estabilizado, 3894. 3894, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 6. 86, boa tarde. Tente o solo, os 28, frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3894, final pista 10. Boa tarde, 3894, check 3, livre pouso, pista 10, pista molhada, não chove sobre o campo, vento no 60 graus, à meia noite. Livre pouso, pista 10, tá 3894. E o trem baixou e travou? Afirmativo. Com o Mike Juliette Romeu, controle. Prossiga. Está no visual com o Boeing Nacional. Aproximou através do parque de Pituaçu. Autoriza a proa direta para a Cidade Baixa, senhora. Autorizado a presente Cidade Baixa, Mike Juliette Romeu. A presente autorizado, Mike Juliette Romeu. Linha 01, chame Recife no 3325, alternando 125, decimal 1. 3325, 251, voo 1601. 3894, solo 32, libera direito, solo 219. Direito, 219, boa. Alô, boa tarde. 3894, segura 6. Então 3894, prossiga táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para 08, 0 do 5, aguarde para iniciar. Guardando, 940. Permite, em que bairro fica a academia da polícia? Bom fim? Sete Romeu Controle? Confirme só um setor que fica a academia de polícia? Usado o Martirete Romeu? No momento não temos. Nenhuma aeronave para aproximação em Salvador. Reporte livrando o setor. Dá manter 500 pés. Salvador, boa noite, ao gol no 273, posição 3, da ciente da Foxtrot. Confirma o tráfego? Ao gol no 273, senhor, da na posição 3, ciente da Foxtrot. Mando 940 no gate 5, autorizado, puxa, pode para o táxi. Autorizado, senhor, para o táxi, vou 940 no 5. Mando 273, para o P4. Afirmativo. Autorizado, confins nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após El, lenda, voa direto para São Bride e após a pouso 1-6. Controle 1-9-35, corrige, controle 1-9-8, código 5-1-4-3. Autorizado, 360 para confins, decolando da 1-0 com curva à direita, saída da El, lenda, após Bride para Ampezulu 1-6. 119.8.5143 é o transponder, senhor? Correto, nesta operação é táxi. Chamará. Chega. Dado o Maxilete Romero, não escuto permanente. para o táxi Gol no 94137 a bordo, autonomia de 4 horas e 6, é o Terno Galhão. Mapeado 46 Galeão no 37, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0. No ponto de espera torre na noite, décima meia dúzia. Juliette Alfa, ponto de espera 18.12, dono 0, Gol no 940. Salvador, o Gol no 940, ponto de da pista 90, está pronto. Gol no 940, autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 079. Livre alinhar, decolar, pista 90, Gol 940. Golo 640, decolado aos 42, semicontrole 119, décima 8, boa noite. 198, Gol 940, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Gol 940, passa 1200 anos, Cida Dael. Gol 940, boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 360, saída Dael, Leda Bidev. Dael, Leda Bidev, para o 360, Gol 940.